Palavras de Esperança, um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Iniciamos agora o programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova com a participação do seu padre António Loureiro. Vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, dia 7 de julho. Trata-se do 14º domingo do tempo comum. O seu padre António Loureiro está na nossa companhia. Seu padre, muito bom dia. Então, muito bom dia, Liliana. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muito gosto que nos reencontramos de novo. Temos então mais um domingo, mais um momento em que Deus nos manifesta através da sua palavra. Temos também algumas considerações, como habitualmente, que também serão interessantes para todos nós. Exatamente, seu padre, muito obrigada por se juntar a nós nesta emissão, é mais uma edição das Palavras de Esperança. Queremos em cada semana partilhar esperança com todos aqueles que nos acompanham. Seu padre, esta é uma semana com algumas novidades. No último domingo fez também um anúncio à comunidade de que agora se encontra sozinho na unidade pastoral de Oliveira do Hospital, o único pároco. O seu padre Pedro optou por uma nova opção na sua vida. Exatamente, era um processo que já vinha arrastando-se há algum tempo. Eu vinha refletindo sobre a sua experiência pessoal de vida e entendeu que seria melhor fazer uma outra opção, uma outra experiência de onde se pudesse sentir mais realizado. Entendeu que foi estabelecendo uma relação com uma senhora e optou por fazer a experiência de vida desse modo, uma experiência de vida mais familiar. É sempre algo surpreendente, algo difícil, mas pronto, também quando faz parte de uma opção, de um caminho, de um discernimento que se foi fazendo através do tempo, pronto, teremos que aceitar e apoiar e dizer que possa ser feliz nesta nova opção de vida. Ele também esteve bem, portanto ele optou, não fugiu, digamos assim, ele não se escondeu, quis revelar essa sua opção, primeiramente ao Morgão com os conselhos económicos da unidade pastoral, depois também nas Eucaristias, nas últimas Eucaristias que celebrou, e pronto, então apenas desejar que o seu padre Pedro possa, pois, seguir agora de um modo diferente. O seu bispo também já fez um decreto em que o suspendia das suas funções sacerdotais, retornando, digamos assim, à sua condição de leigo, e durante algum tempo estará nessa situação, e depois logo veremos o que é que vai acontecer. Mas, por já, então o seu padre Pedro passa a ser Pedro Jorge Simões, um leigo que também, pelo menos ele afirmou, que queria continuar a celebrar a sua fé, a frequentar a igreja, continuar a ir à missa e a rezar, como todos os outros cristãos. Oxalá o Senhor o acompanhe e o fortaleça nesta sua nova opção de vida. E o que é que pode dizer acerca daquilo que foi a prestação do padre Pedro no período em que esteve aqui também ao seu lado, não é? A garantir todas estas celebrações nas paróquias que lhe estavam, que eram da sua responsabilidade? Sobretudo posso dizer que fizemos equipa, que acho que é o mais importante. Nem sempre é fácil os padres viverem conjuntamente, no sentido de trabalharem conjuntamente e ter uma experiência de vida na mesma casa, porque implica também saber calar, saber renunciar, saber acolher, saber ceder ao outro e não impondo a sua própria vontade. Portanto, isso foi uma experiência que fizemos mutuamente e penso que foi positiva. Conseguimos ter um ambiente assim, diria, de fraternidade sacerdotal e fraternidade humana. Pronto, e depois o desempenho aqui foi, cada um fez aquilo que pôde e foi capaz para melhor servir as nossas comunidades. Penso que fica um bom sabor, uma boa experiência, e agora teremos é que olhar para o futuro com outro olhar, não é? E com algumas dificuldades. Uhum. Portanto, Sr. Padre, sei que pronto, há aqui toda uma necessidade de reorganização das celebrações, não é? Mas queria só fazer-lhe uma última questão. Como é que as comunidades receberam esta notícia? Pois ainda vamos ver, para já. Normalmente até se recebe positivamente, no sentido que manifesta que a pessoa quis ter uma coerência de vida, não quis viver uma vida dupla, digamos assim, quis, olha, se realmente experimento que este é o meu caminho, é melhor optar por ele, deixando então a vida sacerdotal. Pronto, portanto eu penso que até há um bom acolhimento e há muita compreensão, porque o homem, o padre, sendo padre, continua a ser homem, continua a ter suas necessidades afetivas, biológicas, sexuais, digamos assim. Portanto, é sempre algo que a comunidade e os fiéis entendem e compreendem. Uhum. É verdade que a situação de vivência do celibato é sempre uma exigência muito elevada, nem sempre é fácil, e o padre é humano como os outros. Portanto, o sentido do celibato e da castidade no sacerdócio é um sentido de caminho espiritual, de vivência de uma união com o Senhor, uma vida em Cristo mais intensa, que deverá manter ou até potenciar a realização humana em todas as dimensões, ainda que com esta renúncia afetiva. Isto nem sempre é fácil, porque no fundo a nossa realidade humana prevalece e está em nós, e o desafio é grande. Mas pronto, somos convidados realmente aqueles que se consagraram a viver essa consagração com entrega e com generosidade. Muito bem. Quando as situações não se conseguem, como aconteceu agora com o seu padre Pedro, pois é melhor, efetivamente, fazer uma opção de vida que seja mais conforme à experiência e à necessidade que a pessoa experimenta e que também é, a nível humano, muito, muito compreensível. Muito bem, Sr. Padre, isto agora deixou aqui um bocadinho com mais trabalho, não é? Para si, e há aqui uma necessidade de reorganização das celebrações, não é verdade? Sim, realmente, falando com o Sr. Bispo nos dias antecedentes, ele disse-me que não tem nenhum padre no desemprego ou em casa sem fazer nada, portanto não tem nenhum padre para poder substituir de imediato o Sr. Padre Pedro, porque também foi uma saída não nos prazos habituais, mas pronto, de todas maneiras foi no fim do ano pastoral, já acabaram a catequese, as reuniões dos grupos, tudo, agora entra também num período mais tranquilo, num período mais de férias, pronto, e então ficarei agora com o Sr. Diácono e com os ministros extraordinários da celebração dominical, ministros leigos, para poder atender as comunidades. Agora, claro que isto traduz dificuldade. Se antecedentemente havia duas missas por mês, sendo só um, passará a haver uma missa por mês. Uhum. Portanto, essa é a preocupação, pelo menos haver uma missa por mês em cada paróquia, não é? Em cada paróquia, no mínimo, não é? Uhum. Depois procurarei também fazer uma missa no meio, portanto, aos 15 dias, mas durante a semana, uhum, já não ao domingo, porque não há possibilidade, e penso que isto significa que quando há uma dificuldade, uma crise, uma maior dificuldade na vivência, neste caso sacramental, e da celebração que o padre pode realizar, implica uma maior colaboração dos leigos, implica que as pessoas, e essa é a minha expectativa, que não desanimem, não se sintam desapoiadas e desanimadas, mas ao contrário, quer dizer que a Igreja constrói-se com todos, todos são necessários, e é momento de arregaçar as mangas e colaborar, uhum, e dizer: eu estou aqui, estou pronto a colaborar, Deus continua a contar connosco, é o mesmo Senhor, e se calhar às vezes estes momentos de dificuldade, se forem bem vividos, momento de crise bem vivido, pode transformar-se em momento de crescimento da fé, de maior compromisso, de um redescobrir o Senhor e redescobrir a fé de um modo mais pessoal e mais próximo. E esse seria realmente está a sentir esse apoio, o Sr. Padre? Sim, já, olha, manifestada a grande disponibilidade e generosidade de todos os leigos que colaboram nas celebrações dominicais, já podemos distribuir as celebrações, portanto penso que tudo ficará assegurado. Teremos também, eventualmente, uma novidade entre nós, que já não é novidade na nossa diocese, mas que possam haver celebrações de exéquias orientadas pelo ministro leigo. Está previsto, já acontece em alguns sítios. Entre nós ainda não tinha acontecido, mas é possível que proximamente haja um ministro leigo que vai orientar a celebração das exéquias com a mesma dignidade. Falamos dos funerais, é isso? Dos funerais, exatamente. Portanto, já está previsto, tem já esse ministério da orientação das exéquias. Ainda não tinha sido necessário, porque tínhamos três ministros, digamos assim, agora somos dois. Muito facilmente um estará fora, o outro está doente, o outro não pode. Então teremos a possibilidade de recorrer a ministros leigos. E por isso é interessante é que a comunidade depois saiba acolher e saiba agradecer. Porque às vezes as pessoas são muito exigentes, querem como querem, uhum, mas temos que atender à realidade e agradecer o dom que a Igreja nos dá através destes irmãos, que serão leigos, mas que poderão fazer celebrar a fé no momento da morte, pedir a intercessão de Deus e fazer uma celebração digna, que espero assim venha a acontecer também entre nós. Muito bem, seu Patro, um novo desafio, não é verdade? Exatamente. Portanto, exatamente. Também nós desejamos que corra pelo melhor e sabemos certamente que o seu Patro estará à altura das exigências. Seu Padre, vamos então avançar nas nossas considerações. O Papa convida a valorizar o sacramento da unção dos doentes. Exatamente, foi uma mensagem que ele fez este dia sobre a unção dos doentes e que me parece que é muito interessante. Ele diz que o sacramento da unção dos doentes é administrado a católicos por motivos de doença, acidente, idade avançada ou iminência de intervenção cirúrgica de risco. E não é propriamente o antecedente da morte. Antigamente até se chamava extrema unção, porque era já o extremo, contava mesmo no limite, não é? No limite. Portanto, digamos que a renovação que vem do Concílio Vaticano II deixou de chamar-se extrema unção para ser unção dos doentes, que segundo a expressão bíblica é um apoio, uma oração, um pedido a Deus para a pessoa que está doente, pedindo a fortaleza para suportar a doença, pedindo também o dom da cura, se for vontade de Deus, pedindo a energia e a fé para viver essa situação de debilidade, se for o caso disso também para partir para a eternidade com a bênção de Deus, mas não é propriamente o antecedente da morte, que já não aconteceu. Dizer, ah, vou dar a unção dos doentes. Oh, seu padre, eu não quero levar a morte para a minha casa. É quase uma sentença. Era interpretado como uma sentença de morte. Exatamente. Né? Vai ser administrada a extrema unção, portanto já não há nada a fazer. Exatamente. Pensava-se então, assim, não é? O Papa vem recuperar a dimensão do sacramento da unção dos doentes, não com esta perspectiva, mas sim com a perspectiva de acompanhamento na doença e na debilidade, para que Deus esteja presente. E se for caso de passagem para a eternidade, que a pessoa também parta com a consolação da fé e o apoio da Igreja que reza pela pessoa. Mas, fundamentalmente, diria que o sacramento da unção dos doentes, já não da extrema unção, unção dos doentes. E era bom que os doentes pedissem a unção. De vez em quando, alguns doentes pedem, ou em alguma situação de doença, ou como dizia aqui, há uma operação também de risco, então pronto, ou a pessoa está doente, com já há algum tempo em casa, está, que também pode haver algum perigo de vida, ou simplesmente porque o peso de idade avançada também traz essa condição, mas seria bom valorizar a unção dos doentes como um sacramento para a pessoa que está doente, que invoca a graça e a proteção de Deus. E basta pedir ao seu padre para administrar esse sacramento? Sim, a unção dos doentes é realmente reservada ao sacerdote. Sim, mas basta manifestarmos essa vontade. É isso? Exatamente, e depois ver a disponibilidade que há e quando há. Às vezes pode ser feito na Eucaristia, mas muitas vezes em casa, ou no hospital, ou no momento a combinar. Não é? E pode ser feita mais que uma vez, seu padre, é só uma vez? Sim, a unção dos doentes pode ser feita em caso de doença. Não é? Mas só uma vez? Ou mais uma vez, e depois posso repetir quando for necessário, se a situação pronto, se a pessoa recuperou e tal, depois volta a estar com perigo ou com alguma doença grave, assim, pode-se repetir. E há pessoas que repetem, pronto, é como a confissão, não é? Porque o sacramento aos santos doentes também é um sacramento para a purificação da alma, digamos assim. Então quando a pessoa está doente com alguma gravidade, não é simplesmente uma constipaçãozinha, não é? Então, com alguma gravidade, então pode pedir esse sacramento que é a graça de Deus, o acompanhamento da presença do Senhor na doença, e se for caso disso também no perigo de vida, mas posso repetir. Muito bem, portanto, e na sua opinião, seu padre, as pessoas, e tal como refere o Santo Padre, devem então valorizar este sacramento, e sempre que se sintam mais debilitadas devem solicitar, até para terem ali algum ânimo para poder enfrentar melhor esta situação, não é verdade? Sim, e também para ter a consolação da fé. Sim. Porque muitas vezes a doença e a doença gravosa experimenta-se a solidão, o estar sozinho. A consolação da fé também é muito importante e da graça de Deus. Portanto, eu penso que sim, que é um sacramento que teríamos que revitalizar um pouquinho e, sobretudo, purificar um pouquinho a nossa ideia e este sentido de que viver a vida com Deus também é viver a doença com Deus e a doença grave com Deus, e esse é o sentido da unção dos doentes. Muito bem. Seu Padre, aproxima-se a peregrinação diocesana à Fátima. Exatamente, será justamente amanhã, este sábado. É um momento também importante em que o seu bispo quer ter uma experiência de conjunta com o povo de Deus, com a sua diocese, com pastores, fazê-lo em Fátima também, local de peregrinação e de eleição, é também muito significativo. Então fica o convite para que quem tiver disponibilidade poder deslocar-se a Fátima. Nós, na nossa unidade pastoral, também organizámos uma peregrinação. Teremos dois pequenos autocarros, não conseguimos um autocarro grande, mas dois pequenos autocarros que irão com as pessoas que se inscreveram. Mas o convite é para que todos aqueles que queiram ter um dia de passeio, um dia de ir a Fátima, um dia de viagem em família, ir nos seus próprios meios e poder participar, pois, nesta peregrinação, com a Eucaristia da parte da manhã, e depois da parte do terço, a Eucaristia, e da parte da tarde, depois uma assembleia com diocesana, digamos assim, com alguns testemunhos, algum ânimo para fortalecer a fé. Então, muito convite bem. A partir das 10 horas, convidados os nossos cristãos da Diocese de Coimbra a estarem com o seu pastor em Fátima. Eu pessoalmente não poderei ir porque tenho um batismo, mas o convite é para que todos possam participar. Muito bem, Sr. Padre, muito obrigada por todas estas informações. Vamos então olhar para a liturgia, Sr. Padre. Domingo é o 14º domingo do tempo comum. Temos a primeira leitura do profeta Ezequiel. Deus chama o profeta para que fale em seu nome. Exatamente, a experiência, o profeta Ezequiel, era um momento difícil. O povo de Deus estava no exílio, estava na Babilónia, tinha dificuldades em viver a sua fé, tinha momentos de descrença e de infidelidade. E então Deus escolhe alguém para falar ao seu povo em seu nome. A missão do profeta é anunciar a palavra de Deus. E muitas vezes numa situação difícil, porque não vai dizer o que as pessoas querem ouvir, mas vai transmitir o pensamento de Deus para essas pessoas e para essa situação. Esta é a experiência que vem do Antigo Testamento. É o profetismo. Muitas vezes o profeta também era associado a anunciar coisas futuras, mas mais que anunciar coisas futuras é a mensagem da palavra de Deus comunicada ao povo. É a autoridade da palavra de Deus que se comunica segundo aquilo que Deus diz ao profeta ou anuncia ao profeta. E por isso eu diria que a Igreja continua a necessitar muito de ser uma voz profética. No meio do mundo em que vivemos, a Igreja, e dentro da Igreja os pastores, e dentro dos cristãos, aqueles que têm sensibilidade espiritual, aqueles que recebem esta missão, porque não é propriamente o ser profeta, não é uma missão hierárquica. É alguém que de repente sente uma presença mais forte, especial de Deus, e que percebe que Deus lhe comunica uma verdade, uma mensagem, uma palavra, para que seja vivida. E então esse é o grande desafio. Sabendo que não é fácil. Na leitura diz: eu te envio aos filhos de Israel, um povo rebelde que se revoltou contra mim. É esses que era ainda mais difícil, não é? Pois, diz: é esses filhos de cabeça dura e coração obstinado que eu te envio, para lhes dizeres: eis o que diz o Senhor. E depois diz: podem escutar-te ou não, mas saberão que é um profeta no meio de Deus. Quer dizer, as pessoas podem te escutar ou não te escutar, mas tu diz o que eu te digo, sabendo que não estou ali para te bater palmas, mas tu vais anunciar o que é a palavra de Deus. Eu diria que a Igreja hoje necessita também de ser esta voz profética. Vivemos num mundo em que parece que há um pensamento comum, um pensamento dominante, uma ideologia que todos temos que pensar igual, e de repente é preciso que a Igreja, a palavra de Deus, o Papa, os bispos, mas também um leigo, alguém, venha dizer: não, o pensamento de Deus não é este. Como é que eu sei o pensamento de Deus? Meditando a Sagrada Escritura, recebendo também uma inspiração pessoal, com certeza, mas vem muito pela meditação, pelo conhecer a palavra de Deus, o que diz a Sagrada Escritura, os valores do Evangelho, e depois ter a coragem de, no meio de uma sociedade que pensa ao contrário, ser contracorrente, dizer: olha, o mundo pensa assim, mas Deus pensa assim, a sua palavra diz isto. Isso é mesmo ser corajoso, não é, Sr. Padre? Ora, contra a corrente. Exatamente. E é o que é tão preciso, de facto. Deus chama o profeta para que fale em seu nome, e no caso particular até de Oliveira do Hospital, esta primeira leitura encaixa perfeitamente bem. Portanto, são precisos profetas para que falem em seu nome, não é? Também. Mas que aqui saiba que é para pessoas de cabeça dura e coração obstinado. Exatamente. Portanto, não é missão fácil, não é? Não é fácil, missão fácil. Mas o profeta diz: quer te escutem, quer não, tu ser fiel, anunciar a palavra, porque é por aí que virá a salvação. E foi através destes profetas de Ezequiel e de outros profetas que o povo, escutando, depois acabou por se dar conta de se arrepender, de voltar à raiz da fé, e voltou do exílio para a terra, para Israel. Portanto, Deus depois fez que o povo regressasse do exílio. Mas porque os profetas foram fiéis contra o pensamento comum e dominante, e foram fiéis à palavra, fiéis, eu diria no tempo hoje, fiéis ao Evangelho, fiéis à palavra de Deus, para fazer que o povo regresse à vivência da fé e à prática da fé. Porque nós ficamos com uma fé tão subjetiva, então cada um pensa o que quer e decide o que quer, que a palavra de Deus já não conta. E relativiza-se. Ah, Deus diz assim, mas eu penso assim. E o que eu penso é o que conta. Pois temos é que dizer, escuta o que diz Deus, porque o que Deus diz, isso é que conta. A palavra de Deus é que é a palavra da verdade, que temos com certeza que também atualizar, interpretar no tempo presente, mas sem a modificar, sem a alterar, sem perder a sua força. É fácil fazer adaptações, não é? Aquilo que por vezes mais convém, e não se pode fazer isso, não é? Já a Escritura diz, a palavra de Deus é como uma espada duplo fio, uma espada afiada, que corta e penetra. Nós queremos é cortar o fio da espada, quer dizer, tornar uma coisa mais macia, e que depois já não corta, já não é capaz de purificar. Então já é como o que vai fazer a operação. Se não limpa tudo, depois a doença volta outra vez. Então, é a palavra de Deus tem essa visão de limpar tudo até o profundo do coração do homem. E então sim, então aparece vida nova e aparece a fé que se renova. Senão estamos sempre ali meios contaminados. E então o profeta vem justamente falar disto, não é? A importância da profeta e da voz profética. E temos necessidade de escutar a voz profética da Igreja para que hoje seja um chamamento à fidelidade do Evangelho e à fidelidade à pessoa de Jesus Cristo, porque definitivamente, ao fim e ao cabo, tudo é Cristo. Cristo é o Senhor que nos há de animar, nos há de purificar, nos concede a salvação eterna, mas também já neste mundo, quando somos capazes de aderir à sua palavra, que é a palavra de paz e a palavra de amor, que somos todos chamados a viver. Muito bem, Sr. Padre, vamos então avançar na liturgia. Olhamos para a segunda leitura, a segunda carta aos Coríntios. São Paulo conta a sua experiência espiritual, em que, tocado pela graça de Deus, considera que é na fraqueza que se experimenta a força de Deus. Exatamente, é uma expressão muito interessante. Alegro-me nas minhas fraquezas, nas afrontas e nas adversidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esta é uma experiência muito bela. Quer dizer, no fundo, nós tememos, parece que a adversidade que nos rodeia nos derrota. Para Paulo era o contrário. Porque ele via todo o mal que experimentava à volta, mas depois dentro de si experimentava o poder de Cristo. Fazia da fraqueza à força, não é? Porque Cristo estava nele. Experimentava de Cristo estando nele. Cristo era o forte e ele era forte com Cristo. E esse é o grande desafio. Portanto, também diria que para esta experiência de Paulo significa uma vida espiritual intensa. Significa que foi tocado pelo Espírito Santo, por Cristo que se lhe fez presente. E ele experimenta isso mesmo. Mas é engraçado que o texto também diz uma coisa. Ele diz que Deus o chamou, lhe tocou, até conta um pouquinho as revelações que teve. Uhum. Parece que subiu ao sétimo céu, conhecia o mistério de Deus. Mas depois também diz uma coisa. Mas foi-me dado um anjo, Satanás, que me esbofeteia. Um espinho na carne que parece que me atormenta. Mas ele diz, pronto. Ou seja, experimento a vida da graça, mas também experimento a contradição. Este espinho da carne não sabemos bem o que é, mas seria uma tentação. Seria muitas vezes atribuído ao prazer da carne, que ele também teria renunciado, atribuído a algum defeito que ele tivesse, ou alguma limitação humana ou psicológica. Mas ele não se preocupa muito. Por três vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim. Mas o Senhor disse-me: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se manifesta todo o meu poder. Ou seja, Deus também permite que eu experimente a fraqueza. Porque se eu sou fiel do Senhor, não é que tudo me tem que correr bem, tem que estar bem em tudo. Não, também posso ter a experiência da debilidade e da contradição e da dor. Este espinho na carne. Mas o Senhor diz, não te preocupes, tens essa experiência para te apoiares em mim e não no teu poder, nem na tua sabedoria, nem na tua força. Sendo débil, serás forte, porque eu estarei em ti a dar-te a fortaleza. É a experiência de Paulo. E no fundo, é a experiência que todos os cristãos, todos os evangelizadores são chamados a viver. Uhum. E depois temos, seu padre, o próprio Evangelho, segundo São Marcos, que nos diz que sem fé Jesus não pode curar. Portanto, a importância da fé. Exatamente. Aconteceu que, eu estando na sua terra, as pessoas não acolhiam bem. E Jesus até disse: um profeta só é desprezado na sua terra, entre os parentes e a sua casa. E não podia fazer-lhe qualquer milagre porque faltava fé. Não é? Porquê? Porque, de repente, aqueles que conviviam com Jesus, que o conheceram desde sempre, quando ele começou a vida pública, eu recordo que até aos 30 anos ele esteve na vida oculta, uhum. Ou seja, vivia, era um homem, uma pessoa como todas as outras, na sua terra, na sua vida, na sua família, e de repente apareceu como o grande profeta, o enviado de Deus, aquele que manifestava e anunciava o reino de Deus e chamava à conversão e fazia sinais. E então as pessoas espantavam-se. Então, ele, o carpinteiro, o filho de Maria, uhum. Os seus parentes não estão aqui connosco. E Jesus diz: então, esta gente não entende. E muitas vezes, quando nós não somos capazes de abrir o coração à fé, e a fé o que é? É descobrir que em Cristo Deus está presente. A fé é isso. É, eu descubro que ali está Deus. Não é só sabedoria humana, não é razão humana, não é força humana. É a presença de Deus. E a presença de Deus é que cura, que salva, que atua, que transforma. Quando eu não descubro essa presença de Deus, não acontece essa transformação, continua tudo na mesma, continua com os meus critérios, os meus pensamentos, as minhas forças, e não há esta irrupção ou esta presença poderosa de Deus que tudo pode transformar. E é nisso que temos que nos concentrar, não é? Que esta Exatamente. Força de Deus que tudo pode transformar, mas temos que ter a nossa fé em Deus. Jesus estava admirado com a falta de fé daquela gente. E se Jesus viesse à igreja, se calhar hoje diria a mesma coisa. Admirado com a falta de fé. Lamentavelmente, não é verdade, seu padre? A fé é o que é o caminho. Claro. Quando Pedro também experimentou uma dificuldade, ia no barco e depois caminhou no mar, Jesus disse: por que duvidaste? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Falta outra fé, afundaste. Quando a pessoa tem fé, é capaz de manter-se firme, mesmo na fraqueza, mesmo na debilidade, mesmo na tempestade. E essa é uma mensagem muito bonita e que todos nós somos chamados a acolher, ir à procura da fé. Nós muitas vezes experimentamos, temos dificuldades, temos problemas, temos angústias, temos sofrimentos, temos vazio, temos sem sentido, experimentamos falta de amor, falta de esperança. E acaba por tocar a todos, não é? De uma maneira ou de outra. E não somos capazes de ir à fonte. Andamos à procura de sucedâneos, de algum alívio, e custa-nos muito ir ao Senhor e dizer: Senhor, necessito de ti, venha ao meu coração, cura a minha alma, porque o Senhor tem poder para fazer, os outros não têm, o Senhor tem, mas nós preferimos outras coisas e andamos aqui um pouquinho entretidos. E por isso eu diria que a fé, hoje como sempre, é a grande oportunidade que temos para renovar a nossa vida, renovar o pensamento social, o pensamento sobre o outro, sobre aquilo que é o amor e a fraternidade, e que está aí a um passo. É apenas ir à procura do Senhor, aderir a Ele, abrir o coração, porque Ele tem poder para curar e para salvar. Muito bem, seu padre, estamos quase a fechar o programa de hoje. Tem uma sugestão musical para quem nos acompanha? Olha, efetivamente, pensando numa música para hoje, e pensando também em França, que está agora a atravessar um momento difícil com as eleições, está com a insegurança de o que é que acontecerá em França, então fui à procura de um grupo francês de música assim, cristã, e encontrei este grupo que se chama Glorioso Lange, Luange, portanto, louvor, glória e louvor, louvor de glória a Deus, portanto, um grupo de louvor, é um grupo católico, e que faz música de adoração, e que é de uma maneira nova, diferente daquilo que é tradicional, mas que é bonito e que toca o coração do homem. Portanto, também desafio este. Oxalá surjam. Portanto, no fundo, estes são profetas através da música. Talvez ser profeta, neste caso, através da música. Através da música, é isso que mesmo. De repente, encontrar... Há várias formas, não é, de ser Exatamente. Profeta. Encontrar um modo de louvar a Deus que seja cativante e que ajude a fazer este caminho entre o humano e o divino. Ficamos então com este cântico de louvor que nos vem de França e que nos diz que também em França também vive uma crise de fé profunda, como quase toda a Europa, mas que aparecem grupos de pessoas que procuram a Deus que louvam a Deus e que são um sinal de esperança para o futuro. Muito bem, Sr. Padre, vamos então ficar aqui com um pouco deste tema, que é um bocadinho longo. Já voltamos para nos despedirmos. Este tema, esta sugestão que o seu padre nos trouxe, a antena da rádio Boa Nova, este Eloé Elohim, que é de facto espetacular, até também o próprio vídeo, ver toda a energia e emoção nestes cantores e todos aqueles que estão a participar nesta canção. Seu padre, muito obrigada da minha parte, só tenho a agradecer que eu gostei muito do que vi e ouvi. Pronto, é também um desafio para os nossos jovens e para as pessoas que tenham este dom de saber cantar e de saber cantar para Deus, pois, evidentemente, a música tem um poder muito grande também na evangelização e também talvez seja algo que é bom que possamos ir descobrindo e potenciando. A experiência da Jornada Mundial da Juventude também foi um bocadinho a experiência deste filo, mas estes grupos são de continuidade, portanto, não é só um momento, mas são uma experiência de cantar, louvando a Deus e rezando. Isso vai cativando muito. Também em França apareceu o TZ como uma experiência espiritual diferente. Pronto, ainda bem que vão aparecendo de vez em quando, em distintos países e distintas pessoas, capazes de, através da música, através da arte, também evangelizar e atrair para Deus. Isso mesmo, seu Padre, muito, muito obrigada, que de facto continuem estes grupos nesta missão de evangelização e que outros surjam também no âmbito daquilo que foi esta experiência da Jornada Mundial da Juventude. Seu Padre, nós ficamos por aqui, com certeza marcamos encontros para daqui a uma semana aqui no nosso programa das Palavras de Esperança. É sempre um gosto tê-lo aqui semanalmente para esta nossa missão de partilhar esperança com quem nos acompanha. Uma boa semana para si. Muito obrigado. Também um cumprimento muito especial aos nossos ouvintes, que vivam, como dizia agora, uma semana de esperança, que necessitamos todos de muita esperança. Muito obrigada. Terminamos assim o nosso programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Palavras de Esperança, um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Boa Nova.